e moleque. Mantenha-se firme e verá o que virá. É preciso renascer. Que virá, que virá, que virá. Jogo. Ei, moleque, mantenha-se vivo e verá. Que virá, que virá, que virá, que virá, que virá. Que tem que morrer pra começar de novo. Caminhando em vão, triste sem direção. Pensamentos voam. Tira os pés do chão. Ninguém vai me notar. Sou um homem invisível que mantém distância. Prefiro assim. Rua, a luta por dias melhores faz o prisioneiro mais forte. Ele acredita que pode, quer mudar sua sorte. Nem que pra isso se jogue, comove-se. Não se pode conforme em posições. Fazer que um homem ignore as emoções. Nem sempre as ações são condenações. Melhor entender os corações, confuso. Viver o presente, não achar que é injusto. Pois cobrança tem muito, várias por minuto. Erguer o escudo, defender o orgulho. Pois verá o futuro. Quem tá vivo no mundo está incluso naquilo que convém. Seguro que tem, o mal não quer o bem então. O caminho é bem mais fácil quando tem chão. Difícil. Se o sol for brilhar, uma mensagem vou te enviar. Sou invisível, mas será possível você me achar? Tô de bombeta, de calça preta, 22 011 SP, na capital, tô nas ruas. De pele escura, com a sua cultura. Ambicionando um troféu, mas o mel é fel, armadura. Se mistura, com bala de fura. Na noite insegura, onde falta a postura e a cura. Sou pescador de ilusões nos padrões atuais. Entre ladrões e ações de assuntos gerais. O capataz me flagrou e flagra você também. A mente que não vai além da nota de 100. Você foi diluído, você foi esquecido. Você foi humilhado, o que te fez bandido. Na sociedade morta, do nosso rei falido. Terrível, temível, sofrível, homem invisível. E como te dizer o que ser ou não ser, não viver, não sofrer. Será esperar o que é de se esperar. Me enredo dessa ópera, na vida às vezes áspera. Ninguém morre na véspera, etc, etc. No mais o que será, será. Diz que Deus dará. Na luz ele proverá, é crer quem viver verá. Porque é preciso acelerar, meu rap causa cólera. Verso vai fogo e pólvora, favela pode apavorar. Balas não são pérolas, tipo Colombo estilo Hezbollah. Ladrão famoso é fábula, pela honra, pela cédula. Pela juventude crédula. Sem insulto, vou tumultuar. Por enquanto, ei moleque, mantenha-se vivo e verá o que virá, que virá, que virá, que virá, que virá, que virá, que virá, que virá, que virá, que virá, que virá. Ei moleque, mantenha-se vivo e verá o que virá, que virá, que virá, que virá, que virá, que virá, que virá, que virá, que virá, que virá. Sei de ser sonhador.